piloto do PPS de Santa Catarina também registra a prisão de dezenas de pessoas. Esta é a ZYJ 827, Rádio Barriga Verde AM 1380 kHz, uma rádio da rede Barriga Verde de Comunicação, Capinzal, Santa Catarina. Liderança absoluta com credibilidade e transparência. 1380.